vocês. Muito obrigado. Meus amigos e irmãos, vamos lá agora ao Apocalipse para os simples, porque nós estamos estudando as trombetas. Nós vamos entrar na quinta trombeta, vamos lá para o capítulo 9, depois nós voltaremos às anteriores. Nós estamos provando que se pode pregar Apocalipse pelo telefone, pode se fazer, quem tem aquele telefone de brinquedo que se fazia antigamente, uma caixa aqui, um barbante, eu quero dizer é que não podemos perder a oportunidade. Temos que trazer a mensagem do mundo espiritual, da humanidade em cima, para o dia a dia, para o feijão com arroz, mas sem negar Jesus, sem achar que os inovadores são melhores que eles. O que todos temos que entender é que agora é a vez de Jesus. Todos os que o antecederam cumpriram brilhantemente suas missões e agora vão se juntar, estão se juntando a ele. A questão é essa, mas vamos lá então. Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 9, a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e lhe foi dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumo do poço como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhe foi dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E lhes foi permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Essa questão aqui dos 5 meses já deu muito pano para a manga, hein? Nós vamos ver o que significa isso. Vocês também, eu não vou pregar sozinho, não. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias, os homens buscarão a morte. E não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Nas suas cabeças tinham coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, os seus dentes como dentes de leões. Vestiam couraças como couraças de ferro. O estrondo das suas asas era como o barulho ensurdecedor de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda caudas como escorpiões e ferrões. Nas suas caudas tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre si, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apollyon, que segundo o latim significa o exterminador. primeiro ai passou, eis que depois destas desgraças, vem aí dois ais. Vamos ver então, vou dar uma visão geral aqui do livro das profecias finais, que está umbilicalmente ligado ao Velho Testamento. Por que nós estamos estudando o Apocalipse? Ué, no Evangelho não seria suficiente? Vamos lá ver. Lembrem-se das pregações do irmão Zarur, lembrem-se das minhas pregações também, naquela série Apocalipse e Profecias, porque grande vantagem agora é que os simples também falem. Fim dos tempos, Jesus no Evangelho e no Apocalipse. Vamos voltar à coisa que vocês já sabem, mas muita gente está nos escutando e não sabe. Milhões e milhões e milhões e milhões faltam ouvir, então a gente volta. É como uma grande orquestra tocando a Sinfonia Apocalipse, a Sinfonia número 2. Cada vez que se usa, se percebe. Até nós, os autores, percebemos nuances novas. Os instrumentos se apresentando, o ouvido vai fazendo a seleção de cada um por si, depois junta tudo, é uma coisa maravilhosa para quem sabe ouvir. Assim é a grande música, palavra de Deus, língua universal. Vamos lá, no Evangelho, Jesus é apresentado como o Cordeiro pronto ao sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, que com seu próprio sangue lava os pecados do mundo. Isso está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Mas no Apocalipse, ele vem como? Será que como cordeiro? Não, ele vem como leão, que representa o poder, a glória, para o julgamento dos povos. Vamos lá no Apocalipse do Cristo, capítulo 1, versículo 7, aquela passagem que todos vocês adoram. Eis que Jesus vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, inclusive os olhos daqueles que o crucificarão. O Apocalipse não é uma brincadeira, não. Porque o Apocalipse é o resultado dos nossos atos públicos e íntimos. Aqueles que não temos coragem de revelar. Nem à mãe, nem ao pai, nem a nós mesmos. Ainda bem que Deus não se deixa escarnecer. Como dizia o apóstolo Paulo, aquilo que nós semearmos, iremos colher. Por isso temos aquela explicação que ninguém leu antes. As trombetas são tocadas pelos anjos, sim, mas pela força dos atos praticados por nós que estavam escondidos no selo. Quando Jesus abriu os selos, ele agiu como Plutão, que ele comanda, e remexeu com a nossa intimidade. Está tirando o que temos de podre, fazendo uma limpeza, meteu o bisturi do Apocalipse. Está saindo tudo que é podre dentro de nós, para que as boas coisas se revelem. Quem for limpo, limpe-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Quem for justo, justifique-se mais ainda. Já explicamos que Jesus não está desejando que o miserável se torne mais miserável, não. Está pedindo que nos revelemos, porque ele considera um obstáculo extraordinário, fatal, letal, mortal na nossa existência, a hipocrisia. Mas muita gente vai dizer assim: eu sou muito franco, não é não. Cuidado, atos desmentem palavras, quando atos têm que corroborar palavras, porque no final de tudo o que se revela são os nossos pensamentos. Se as nossas palavras são uma e nossos atos são outros, é que os nossos pensamentos se revelam nos nossos atos. Livrai-vos dos fermentos dos fariseus e a hipocrisia. Então Jesus vem como leão. E esse pai é maluco, como é que ele pode afirmar uma coisa dessa? Não, é que eu estudo um pouquinho o Apocalipse. simples, eu sou simples também. Estudo simplesmente e vou vendo a coisa, ó. E de que forma esse que vem sobre as nuvens surge no Apocalipse? Aí temos como um leão. Onde é que está isso? Apocalipse de Jesus, capítulo 5. E disse-me um dos anciãos, versículo 5. Confira aí, por favor, que o negócio vai no improviso. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os sete selos. Mas é tão lindo que vou ler em seguida o 6, o 7 e o 8. Mas aí não vai dar tempo. Você já conhece, né? Ele vai abrir o livro, vai ser aquela coisa maravilhosa. Não dá tempo da gente prosseguir. O fim dos tempos e o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Lá vem o profeta Joel. O Paiva gosta do profeta Joel? Claro. Ele diz lá, ele apresenta a promessa da abundância, que viria uma época de grande abundância. É a nova Jerusalém, o novo céu, nova terra. Ele avisa também, olha, diz aqui no capítulo 2. Quem tem a Bíblia Sagrada, corra lá, por favor, no capítulo 2 do profeta Joel, aquele que fez a promessa do novo Pentecoste, da efusão do Espírito. Capítulo 2, lá, versículos 28, 29. E há uma coisa tremenda no versículo 29 em diante. Vamos lá depressa. Vamos aqui primeiro. Capítulo 2, versículo 1 em diante. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Ué, pai, mas você não disse? Não tem uma explicação nova sobre o dia do Senhor? Sim. Sim, é a integração de cada um de nós no espaço-tempo divino. Mas, para que percebamos o quê? O significado da profecia que nos anuncia que vem aí o julgamento final, o juízo final. E ali é o dia do Senhor para toda a humanidade. Que todos serão convocados a olhar para cima. E vão se integrar naquele momento em Deus, ou pelo amor ou pelo sofrimento. Só que alguns com os karmas tão pesados que vão ter que ficar meio adormecidos em outros mundos, quer dizer, vão perder muitas das suas condições. Não é que vão perder, elas vão ficar adormecidas. A gente se integra no Senhor, conhece muita coisa, mas depois não vai usar porque era de dura serviço. Aí fica meio embrutecido, aí vai lá para o abrecido, viver com os primatas. Quem tem tanta gente que vai para lá, vai chorar, vai ficar olhando para o céu e se lembrando do paraíso perdido. Uma lenda semelhante a que surgiu na terra, vai surgir no absinto. Mas diz aqui, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Que povo é esse, hein? Aí vem a promessa de abundância e vem lá no versículo 29, 30 e 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Mas será que basta invocar o nome de Deus? Tem muita gente que toma isso aqui ao pé da letra e se esquece de ir ao discurso escatológico de Jesus, ao discurso do fim do mundo, e lá ver o que significa invocar o dia do Senhor. O dia do Senhor, depois nós vamos falar, eu puxei aqui Sócrates. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Não é só o cristianismo que anuncia o fim dos tempos. Eu vou mostrar a vocês que o Zen da Vestade, Zoroastro fala, que Maomé fala, ele fala no juízo final. Vejam só esse trecho aqui. Quando a terra... Isso aqui agora é o Alcorão, hein? Alcorão 98, parte 98. Quando a terra de seu sismo for sacudida, que a terra seus fardos rejeitar, que o homem disser, que há com ela? Nesse dia seus relatos contará segundo o que lhe revelou teu Senhor. Nesse dia, ressurgirão os humanos dos sepulcros em grupos para que lhes sejam mostradas suas ações. Veloá aquele que de bem o peso de um átomo houver feito. Veloá aquele que de mal o peso de um átomo houver feito. É como diz Jesus, quando voltar com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Todos nós vamos descobrir o Apocalipse, não só no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, mas no Zenda Avestá, no Mahabharata, dos Bhagavad Gita, dos Brahmanistas. Nós vamos encontrar na palavra de Confúcio, de Lao Tse, até mesmo de Buda. Buda fala para a intimidade das criaturas. Se preocupou com a intimidade das criaturas. Um dos mais iluminados mensageiros de Jesus na Terra. Siddhartha Gautama, o Buda. Nós vamos descobrir o Apocalipse em todos os livros sagrados da humanidade. O Apocalipse está em todos os livros sagrados da Terra. Deus está presente. É a grande revelação de hoje para vocês. Viva Jesus!